Head up visitor 3, ground is 4-1, location the right side, call ground, which one is 9-9? 119-0123. seu chamado é 322, chegada com a Mediona, desça para o nível 050. Essa para 2010, gestão 015, luz elétrica, pode estabilizar grupo, localizador, pistão no zero. 362. Chama então em 198, eu chamo 195. 3, boa noite, autoridade Porto Francisco, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 4, 9. Repouso, pistão 0, 3, 6, 6, 2. Final, chame 1, 2, 1, 2, 9, 3, 4. 4, 8, 4. 122, Viva LS, chama torre 118, decimal 95. Alliance, ok, désolé, c'est la même chose, tac. Salvador, voo 2043, pronto. Voo 2043, utilizado em área de colada, sistema 0110 graus, 4 metros. Autorizado em área pela sistema 0, voo 2043. Salvador, tá 3484, aproxima do ponto 0110, pronto. 3484, boa noite, tudo bem, era uma vez que você estiver. CLA, quem manter na pista no 0434? 2043, da coluna 12, chama o controle 1208. 208, com controle, vou 2043, boa noite. Salvador, voo 2043, boa noite. Chegou o 2043, contato com o radar, subiu uma tele 360 na cidade de São Bruno. 360 São Bruno, voo 2043. Ingresso, 4284 de Colombo 15, chame o controle 120 sinal 8. Colombo 120 sinal 8, chame 340. Controle Salvador, TAN 3484, cruzando 3 mil pés na sua escuta. Roger 3484, contato radar, sedação voo 1, sobre o 340. Selena, onde 1208, boa noite, obrigado. Bandura, papapá, Serra, Cruz Alta, cruza 1300 pés. Papapá, Serra, Cruz Alta, contato radar, sobre a matéria 370, sai da Momo. Radial ideal de saída. está presente. Seguinte para Monza, certo? 06 para o destino Serra na Zona da África do Lago. Agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Centro Recife na frequência 125, 1, alterna 128, 35, centro 344. Alfa Zero Delta, chama agora o centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45.